A saudação em Cristo Jesus, irmãos, irmãs. Hoje nós vamos compartilhar na nossa meditação o capítulo 19, primeiro livro de Crônicas, capítulo 19. E nós faremos algumas observações. Também aviso a vocês que o relatório que nós apresentamos a vocês uma vez ao mês será feito amanhã e domingo, tá bem? Em 2 dias nós apresentaremos o relatório que a irmã Vivian, a missionária Vivian, nos enviou e os dados também do WhatsApp e do YouTube. Então vamos ler o texto e nós seremos abençoados. Antes disso, uma mensagem que o pastor Paulo Bueno de Camargo nos enviou, dizendo: a fé que não se exibe. Na terceira tentação, Jesus é levado ao ponto mais alto do templo em Jerusalém. O cenário é religioso, público e simbólico, e o desafio é espiritual. O inimigo propõe que Jesus se atire dali, citando o Salmo 91, como garantia de proteção angelical. À primeira vista, a proposta parece piedosa, mas esconde uma armadilha: transformar a fé em espetáculo. Jesus não cede. Ele responde com a Escritura: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, irmãos e irmãs, a verdadeira fé não exige provas nem manipula as promessas divinas. Ele poderia ter saltado e sido salvo, mas isso não seria confiança, seria presunção. Ao recusar, Jesus nos ensina que a maturidade espiritual se revela na obediência discreta, não em gestos ousados. A tentação de provar quem somos pode soar legítima, mas ao ceder, obedecemos ao tentador, não ao Pai. Permanecer firme e humilde diante de Deus é a única resposta que glorifica seu nome. O autor é A. Ponto C. Ponto Barro. Louvado seja o nome do Senhor por essa mensagem. Irmãos, vamos ler então 1 Crônicas 19. O texto vai falar sobre Davi vencendo Amonitas e Siros também. Quero falar um pouquinho sobre isso, já que nós mencionamos uma conquista ontem. Nesse texto, há um paralelo com o segundo livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1 a 19. Diz assim o texto: passado algum tempo, Naas, rei dos Amonitas, morreu e seu filho o sucedeu e passou a reinar em seu lugar. Então Davi ponderou: tratarei com bondade Hanun, filho de Naas, porquanto seu pai foi leal e generoso para comigo. Então Davi enviou uma delegação com a missão de representá-lo e transmitir a Hanun sua mensagem pessoal de pesar pela morte do pai. Todavia, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, a fim de comunicar as condolências, de Davi a Hanun, os príncipes e chefes amonitas advertiram a Hanun: "Pensas acaso que Davi pretende honrar teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Com certeza não é essa a verdadeira intenção de Davi. Ele os enviou como espiões para examinar nosso país e destruí-lo." Então Hanun mandou prender os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, preste bem atenção, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas vestes até a altura das nádegas e os despachou de volta. Irmãos, eu vou fazer um destaque. Parece brincadeira nós termos que falar isso no século XXI, em pleno século XXI, mas é importante. Há uma comunidade de irmãos e irmãs, de uma, porque são várias Assembleias de Deus, tá bem? Uma Assembleia de Deus, que tem uma comunidade aqui entre Folhas. Nós já pegamos o telefone de alguns para remeter as devocionais. Certa feita, eu fiz uma saudação aos irmãos nas ruas e eles não me saudaram. Então, um irmão da nossa igreja disse: "Olha, eles não saudaram, pastor, porque o pastor estava de barba." Eu não quis acreditar naquilo, mas era verdade. Em outra ocasião, já tendo tirado a barba, houve outra saudação, e tendo feito essa segunda saudação, então os irmãos responderam, como é próprio da Assembleia de Deus, dizendo: "A paz do Senhor." Meus irmãos, é inacreditável, mas isso está presente ainda no corpo de Cristo. E vamos entender um pouco mais. Os israelitas, atenção, os israelitas e os povos semitas em geral usavam barbas compridas, barbas compridas, das quais cuidavam com carinho e muito se orgulhavam. Porquanto uma barba forte e comprida era sinal de vitalidade e beleza masculina. Salmo 133, verso 2, segundo Samuel 19, 24. Cortá-la ou cobri-la era sinal de tristeza, luto ou debilidade. Veja Isaías 15, versículo 2, Jeremias 48, 37. Portanto, irmãos, irmãs da comunidade, mesmo Assembleia de Deus da nossa cidade aqui em Entre Folhas e outros que estão nos ouvindo, atenção, as proibições sobre danos contra a barba provavelmente se deviam às práticas pagãs e idólatras, como diz Levítico 19, 27, ou Levítico 21, versículo 5, ou às doenças de pele semelhantes à lepra, como mostra Levítico 14, 9. Portanto, irmãos e irmãs, a mutilação da barba representava uma terrível desonra ao seu possuidor. Segundo Samuel 10, versículo 4, Isaías 50, versículo 6. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu sou de uma igreja tradicional, ou eu sou de uma das Assembleias de Deus, ou de uma igreja pentecostal que não dá menor atenção a isso. É justamente, irmãos, não por você e pela sua comunidade, mas por um tipo de comunidade, e eu falo respeitosamente aos irmãos que forem dessa assembleia, que estão equivocados, rigorosamente equivocados, até com relação à tradição bíblica. Isso significa falta de conhecimento bíblico. Então, se você quer ser pentecostal, quer ser da Assembleia de Deus, saiba que os líderes precisam fazer uma revisão se quiserem estar de acordo com a tradição bíblica judaico-cristã. Tá bem? Por isso eu fiz esse reparo. Para a maioria dos cristãos, isso não é um problema. Mas para aquelas comunidades que ainda veem nisso um problema, entendam de uma vez por todas que a tradição israelita é uma tradição diferente. E a barba era um sinal de vitalidade, como eu disse, e para eles até, de beleza masculina. E cortar a barba é sinal de tristeza, luto, debilidade. Tá bem? O que importa para nós, pensando na mensagem que o pastor Paulo nos mandou, não são as aparências, nem podem ser as aparências, nem podem ser as aparências. Como diz um poeta, porque as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. Então, que nós não usemos ou deixemos de usar pensando que estamos de acordo com a tradição bíblica. Se você quer seguir rigorosamente a tradição judaica, então saiba, a tradição bíblica não é compatível com essa ênfase de ter que cortar a barba. Eu fiz esse parêntese pensando nessa comunidade de irmãos e nesta Assembleia de Deus em particular, porque conheço outras assembleias que têm uma postura totalmente diferente. Mas se você pertence a essa comunidade, respeitosamente eu digo outra vez, que os líderes façam uma revisão nos seus usos e costumes. Dando prosseguimento, versículo 5. Assim que Davi foi informado do que acontecera à sua delegação, enviou alguns mensageiros ao encontro dos seus representantes, porquanto haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: Ficai em Jericó até que vossa barba cresça, e então retornai para casa. Observe, outra vez, fiquem aí até a barba crescer, é um sinal importante de espiritualidade. Que isso também não vire ao avesso, e que agora as pessoas pensem que ter barba significa maturidade cristã. Não! Não são essas coisas externas que vão caracterizar, e sim a santidade interior, o amor a Deus e o amor ao próximo como a nós mesmos. Versículo 6. Percebendo Hanun e os amonitas que haviam transformado seu perfume em mau cheiro ao olfato de Davi, isto é, tinham provocado a ira do rei, alugaram de Arã-Naharaim, Mesopotâmia, de Arã-Mahá, Arã-Maacá e Tsová-Zobá, carros de guerra e cavaleiros para conduzirem os carros por 35 toneladas de prata. Alugaram também 32 mil carros e seus condutores contrataram o rei de Maca com o seu exército, o qual veio e acampou próximo a Medebá. E os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a frente de guerra. Ao receber essas notícias, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Lembre que Joabe era chefe do exército de Israel, né? Versículo 9. Os amonitas saíram e se colocaram em posição de batalha na entrada da cidade. E os reis que haviam chegado para cooperar com eles tomaram posição em campo aberto. Observando Joabe, que estava cercado pelas linhas de combate, separou alguns dos mais corajosos e bem treinados soldados de elite de Israel e os perfilou diante dos arameus. Confiou a seu irmão Abissai o comando do restante do exército e alinhou-o em face dos amonitas. E Joabe deu a seguinte instrução: se os arameus prevalecerem sobre mim, virás em meu socorro. Se os amonitas forem fortes demais para ti, eu partirei em teu auxílio. Tem de ânimo, sê forte e corajoso para com o nosso povo e diante das cidades do nosso Deus, e que Yahvé, o Senhor, faça o que lhe parecer bem. Então Joabe e seus soldados avançaram bravamente contra os arameus, que viram-se obrigados a fugir dele. Quando os amonitas notaram que os arameus estavam recuando e batendo em retirada, perseguidos por Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe retornou para Jerusalém. Ao compreenderem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros com a missão de trazer os arameus, que viviam do outro lado do Eufrates, o rio. Lembrem, o Eufrates fica lá ao norte, né? Perto do rio Tigre. Dê uma olhada aí no mapa, na sua Bíblia, ou procure no seu celular, lá ao norte, onde era a extensão de Israel naquele momento. E Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informando sobre essa movimentação, Davi reuniu todo o exército israelita e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e lhe formou linhas de combate em frente deles, assim que a batalha teve início. Eles fugiram da presença de Israel e o exército de Davi matou 7 mil dos seus condutores de carros de guerra e 40 mil dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os servos de Hadadezer se deram conta de que já haviam sido derrotados por Israel, suplicaram paz a Davi e se submeteram a ele. Depois disso, os sírios nunca mais se dispuseram a socorrer os amonitas. Que Deus abençoe essa leitura, abençoe essa palavra e ela fale poderosamente ao nosso coração, porque toda palavra é inspirada por Deus. Irmãos, ainda quero fazer um destaque, porque ontem eu falei sobre a luta contra as pessoas de Israel, contra outros povos, matando homens, matando animais, e achei, considero ainda importante fazer o seguinte destaque. Para nós cristãos, o apóstolo Paulo deixa claro que a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas, pastor, isso é parte da história da revelação de Deus? Sim, é parte. É parte da tradição veterotestamentária? Sim, é parte. Mas Jesus ainda não tinha chegado. E na comunidade primitiva, através do apóstolo Paulo, nós acabamos recebendo o ensinamento completo, dizendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados e potestades espirituais e dominadores desse mundo tenebroso, que também se refere a uma hoste maligna, vamos dizer assim. Muito bem. Prestem atenção em dois acentos que eu vou fazer, à luz do Novo Testamento. O primeiro acento é sobre a comunidade de Israel. Ainda essa semana, conversando com um irmão amado, que teve contato com um líder de uma empresa ou de um banco, não me recordo agora, mas um grande capitalista em São Paulo, ele o repreendeu porque esse irmão tinha na sua camisa escrito que Jesus Cristo é o Senhor. E quando ele o repreendeu, esse judeu é que foi repreendido pelo nosso irmão, porque esse nosso irmão disse: olha, esse país tem uma maioria de cristãos. Aliás, eu digo para você, se nós somarmos católicos romanos, ortodoxos, protestantes, pentecostais e neopentecostais, esse número é grandioso. Grandioso. E, portanto, não cabe alguém de tradição judaica vir restringir a nenhum cristão de declarar a sua fé. Até porque lá em Israel há presença de muçulmanos, há presença de cristãos, e eles não são, em geral, não são hostilizados frontalmente. Eles habitam nos seus respectivos guetos, mas não são hostilizados. Portanto, irmãos e irmãs, que ninguém levante a bandeira de Israel inadvertidamente, achando que só por sermos cristãos e por virmos da tradição judaico-cristã, isso aconteceu muito nas últimas eleições, tanto para prefeituras, os vereadores, como também para presidente da República, que nós não levantemos a bandeira de Israel só porque somos cristãos, então os judeus podem fazer tudo o que quiserem e falar aquilo que quiserem e agir do modo que quiserem. Não, nós podemos ter uma postura crítica em relação a Israel. Lembre você também que a cúpula de Israel, no Sinédrio, mandou crucificar Jesus e depois perseguiu a comunidade primitiva, fundamentalmente até o ano 70, porque depois eles foram dispersos. Então, eu não estou sendo anti-sionista de modo algum, eu glorifico a Deus pelo chamado de Abraão e pela tradição judaico-cristã. Todavia, não posso me furtar a dizer a você que, por exemplo, da extrema-direita, você não deve usar a bandeira de Israel para justificar uma postura político-partidária. Não é compatível com o que a Bíblia diz e não é compatível com o nosso país. Mas há, além da letra A, a letra B também. Se a extrema-direita faz isso, defendendo Israel a qualquer custo, a extrema-direita, direita, às vezes, inadvertidamente faz isso, os evangélicos fazem isso. Por outro lado, a esquerda ou a extrema-esquerda toma uma posição contra Israel, anti-sionista e a favor, por exemplo, do que aconteceu com o ataque de Gaza. E também se posicionam a favor da Palestina sem ponderar todas as implicações. Isso já é uma militância de esquerda. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Na passeata dos homossexuais, todas as pessoas têm o livre-arbítrio e nós respeitamos esse livre-arbítrio. Agora, na passeata dos homossexuais, nós vemos ao longo dos anos bandeiras também, não de Israel, mas bandeiras da Palestina, bandeiras de Gaza. E um posicionamento anti-israelita e a favor de um mundo muçulmano que eles nem conhecem. Sabendo isso, você deve entender o seguinte, que os extremos são perigosos. Por exemplo, há lugares onde o mundo muçulmano extremado, não estou dizendo que os muçulmanos são assim, estou dizendo que há segmentos extremados, posicionamentos extremados islâmicos. Se esses homossexuais fossem para lá hoje, talvez eles não permanecessem vivos. A perseguição contra a mulher, a perseguição contra o homossexual, a perseguição contra várias coisas que no Ocidente são aceitas. E lá, por causa dessa teocracia islâmica, volto a dizer, os extremados. Então, por causa dessa teocracia islâmica extremada, não se aceitaria de modo algum cristãos e não se aceitaria de modo algum algumas minorias, ou minorias em quantidade, ou grupos e segmentos que a sociedade ocidental tem já como uma possibilidade de vivência do livre-arbítrio e que eles não aceitam de modo nenhum. E isso pode chegar às vias de fato, pode chegar à perseguição e morte. Por isso não cabe à extrema-direita levantar a bandeirinha de Israel como se Israel estivesse sempre correto e não cabe à extrema-esquerda levantar bandeira ou bandeirinha de outros lugares, sem saber E se eles estivessem nesses lugares, eles correriam risco de morte. E com isso eu volto e fecho a questão dizendo: irmãos e irmãs, lembrem, não é só a barba que eu vou tratar hoje, mas lembrem que a nossa luta não é contra carne e sangue, portanto, não é contra os sionistas, não é contra Israel, e nem contra os palestinos, e nem contra os islâmicos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Isso se refere a autoridades espirituais. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Eu espero que com essa breve reflexão você pelo menos seja chamado, convocado a refletir e a entender, entender e refletir, e depois agir de um modo verdadeiramente cristão, sem discriminação para com outros credos e sem tomar uma postura de anti-sionismo ou anti-islamismo ou anti a formação de um Estado palestino. Nós temos que entender que essas questões têm que ser tratadas no campo da política e da economia, mas na verdade são questões espirituais, e nós temos que orar para que Deus gere ali o entendimento até que Jesus venha e que o Evangelho seja pregado para todos os povos. Portanto, não se apegue tanto às aparências, como ter ou não ter barba, e não se apegue a está a favor ou contra Israel, como justificativa de uma postura política, ou a favor e contra o Estado palestino, por uma postura política, ou a favor e contra os que têm outro credo, como o islamismo, a favor e contra até os ateus. Nós temos que reconhecer o livre-arbítrio das pessoas. E essas pessoas devem ser respeitadas, e nós temos que orar para que todos eles conheçam o amor de Deus. E nós, cristãos, esperamos que esse amor de Deus revelado em Cristo Jesus seja anunciado e muitas vidas, milhares de vidas, aceitem a Jesus Cristo como Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por essa breve reflexão, e fica aí o convite para você adotar uma postura mais madura, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, mas uma autoridade e uma postura bíblica. Então, nós cristãos, não somos a favor do que aconteceu aqui, de matar pessoas, de matar animais, e também não somos a favor, né, de Israel em qualquer situação, e não somos a favor dos outros povos em qualquer situação. Nós abominamos isso. E nós cremos que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor que a obra se dará. Que Deus abençoe você e que você se desapegue de aparências e desenvolva uma postura de santidade em Cristo Jesus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Amém. Amém. E amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita com o Espírito Santo, seja sobre nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém.